desejo. Tchau, Mar. Um abraço ao nosso empresário Niel Lima. Esse é o cara. E não foi só uma vez, não. Eu tentei reconciliação. Eu bati demais na mesma tecla. Eu querendo paz e você guerra. Até onde eu sei, relacionamento é a dois. Meu nome na sua agenda era atender depois. Terminei, fiquei mal, eu tô triste. Mas quando um não quer dois, não existe. E que eu vou sentir falta, eu vou. Eu vou beber lembrando, eu vou. Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu. Quando perceber que me perdeu. E que eu vou sentir falta, eu vou. Eu vou beber lembrando, eu vou. Cê vai passar um perrengue que meu coração sofreu. Quando perceber que me perdeu. Tudo que vai e volta menos eu. Relacionamento é a dois. Meu nome na sua agenda era atender depois. Terminei, fiquei mal, eu tô triste. Mas quando um não quer dois, não existe. E que eu vou sentir falta, eu vou. Eu vou beber lembrando, eu vou. Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu. Quando perceber que me perdeu. E que eu vou sentir falta, eu vou. Que eu vou beber lembrando, eu vou. Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu. Quando perceber que